flerta comigo, esquece esse assunto de vez. Tudo no meu status é só indiretas do que você me fez. Não foi táticas nem planos, foi tiro certeiro em você. Sei que recalque não mata, então aceita, bebê. Esse assunto de vez. Tudo no meu status é só indiretas do que você me fez. Não foi táticas nem planos, foi tiro certeiro em você.